Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Come on, boy. Tsurai toki hodo, come on, boy. Walao. Sejam todos bem-vindos ao podcast NHS, o podcast que na hora sai, e hoje a gente tem um evento especial aqui. Nós temos um além do episódio que a gente lança, você já sabe, toda terça-feira, hoje a gente vai fazer, a semana vai fazer um episódio extra, especial. Especial por quê, André? Vamos falar de extra, extraordinário, supimpa, como é que você classifica? Apenas extra? Extra, espetacular, sensacional e fantástico, só isso. Perfeito. Nós vamos falar de um dos maiores eventos do país sobre cultura pop, anime, sobre filmes. Vamos falar do Sana. E que a gente vai receber para falar sobre esse grande evento? Está com a gente o Renato Siqueira, que estava aqui há pouquinho explicando para a gente, que está numa correria danada nessa semana que antecede o Sana. Na verdade, o Sana Fest, que vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de julho aqui no Centro de Eventos do Ceará. E ele é um dos caras que está à frente aqui da organização do Sana. Bem-vindo, Renato Siqueira, ao podcast NHS. Opa, olá, tudo bem? Bom, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês e conversar um pouquinho sobre essa parte da pop aqui. E falar que, meu, Ceará e a região de Fortaleza já tem esse histórico de uma galera que curte essa parada há bastante tempo. Sidney, eu acho importante a gente ressaltar que a gente está fazendo uma gravação extraordinária e também sobre aspectos técnicos, desafiadores, né? Isso, eu estou no interior do Ceará, na cidade de Acopiara, 365 quilômetros de Fortaleza, e como a gente estava conversando, a banda aqui não é tão larga. Então pode acontecer alguns cortes, algumas interrupções na nossa conexão, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer esse programa extraordinário. A outra coisa é que eu estou fanho, como estou há 3 episódios. Não, isso aí já é normal, né? Isso aí já está há muito tempo. Mas também estou me curando aí destas interrupções aéreas do meu organismo, e logo a gente vai estar com aquela voz que você conhece. Legal. Renato, para começar, eu queria saber um pouquinho quem é o Renato, como é que ele começou a se envolver com esse mundo da cultura pop, breve história, quem é o Renato, ou o que é o Renato, né, e como foi que ele se envolveu nesse mundo? Tudo começou como começa para todo mundo, entendeu? Hoje, jogando videogame, eu leio quadrinho, eu vou ir pro cinema, seus heróis, coisas do gênero, um gosto criado e tal. Então, particularmente, foi o videogame. Eu tinha lá, sei lá, meus 5 anos, comecei a jogar videogame, ganhei o Atari da minha mãe, aí comecei a curtir muito esse universo, esses jogos e tal. Quando eu tava com, sei lá, 10 anos, se eu não me engano, 10, 12 anos, eu aluguei um cartucho japonês numa locadora, tinha umas locadoras em São Paulo que eles alugavam. Conheço, eu tinha aqueles descendentes, o cara ia trabalhar no Japão, voltava com a mala cheia de jogos de videogame e botava pra alugar, né? Era difícil de achar cartuchos de outros países, além dos Estados Unidos. E aí eu tive acesso a um jogo em japonês, e eu achei legal, um jogo de luta, não sei o que, achei bacana. O dono da locadora, que era esse cara que ia e vinha do Japão, ele falou assim: cara, tem um desenho desse baseado nesse jogo. Tava falando, não tem desenho animado. Tem. Eu fui atrás da locadora, né? Aquelas locadoras japonesas que tem, sei lá, só alugavam fitas pra descendentes, sabe? O negócio não tinha legenda, não tinha nada. E aí eu acabei pegando o desenho que eu queria, que era Dragon Ball. E eu passei, sei lá, mais de um ano assistindo Dragon Ball sem legenda, porque o negócio era tanta porrada e tal, e eu achava legal. E aí eu comecei a querer entender o que era que eles falavam, porque eu achava engraçado, mas não tinha lógica nenhuma, né? Eu via lá os caras falavam. Papel lá, achava aquilo interessante. Isso, o áudio em japonês. Exato, aí assim, estimulado pela minha mãe, eu fui para um curso de japonês, assim. Mas na minha época eu era tipo o único brasileiro na sala, só tinha descendentes e gente que falava: meu pai me mandou aprender japonês porque eu tenho que aprender a cultura diferente, blá, blá, blá, sabe? Era uma obrigação, nunca era porque a pessoa que realmente queria, sabe? Sim. E eu tava ali porque eu tinha visto aquilo e achava engraçado, interessante. E aí eu estudei um pouquinho, por 2 anos, assim, eu fiquei, na verdade, um pouquinho, mal dizer, mas eu arranhei o começo da língua e depois eu enjoei, porque eu achava difícil aprender a escrever daquele jeito e tal. E aí eu vamos dizer, eu apreciei esse meu sentimento de aprender o idioma. E aí se passou um tempo, bom, eu parei de fazer isso, mas eu gostava muito de videogame. Então, como eu comecei a me misturar com as pessoas ao meio, assim, que curtiam isso, que escreviam, as revistas na época, as revistas de videogame eram bem famosas. E aí eles escreviam muito, sabe? A edição era meio mal feita, mas o cara queria mais era escrever mesmo, sabe? E aí eu pedi pra trabalhar lá. Tipo, me ajuda, me dá alguma coisa pra fazer, eu gosto muito de você, não sei o quê. E aí o pessoal da Gamers achou que, pô, esse cara é legal, até que ele entende do assunto e tal, me passou algumas coisas pra fazer. Eu fiquei trabalhando como freelancer pra eles durante um ano. Eu escrevia matérias aleatoriamente, assim, pedia uma coisa ou outra, eu ia lá e fazia. É, depois de um ano, eu fui chamado pela Conrad, que na época publicava Nintendo World, Pokémon Clube, Herói e mais um monte de revistas relacionadas a esse universo pop e tal. Cara, a Herói é um marco na cultura pop brasileira, né? A Herói, eu tava lá, eu não lembro se era semanal, mas eu tava lá, todo edição nova, eu tava lá na banca esperando chegar pra comprar. Eu lembro que começou muito com a febre dos Cavaleiros Zodíacos, não é isso? Sim, sim. A Herói, ela foi semanal, na época dos Cavaleiros, ela vendia tanto que ela começou a ser semanal mesmo. Ela era barata pra ser feita e vendia muito, entendeu? Então compensava, era engraçado, assim. E eu, assim, nessa época eu já era 99. E aí eu entrei, eu passei na UF pra fazer letra. Eu tava numa vibe de, vou tentar qualquer coisa na faculdade, não sabia o que dava. Sabe aquela fase bem que você não. Ah, o que eu vou fazer? Sabe? Você não sabe se você casa ou compra bicicleta. E aí eu peguei e falei, vou tentar qualquer coisa aí. Aí eu vi que tinha na faculdade, na USP, era. Ah, tu pode tentar letras que parece que não é tão difícil, sabe? Você tem vaga lá. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Eu peguei e falei, vou tentar então. Aí eu... Letras japonesas. Aí eu peguei, entrei pra fazer letras e decidi que eu queria aprender o negócio direito. Aí eu cheguei à conclusão de que, assim, na época eu gostava de videogame, os maiores mercados de videogame, eles estavam nos Estados Unidos e no Japão. Então, se eu soubesse inglês e japonês, eu poderia muito bem falar com os dois maiores mercados, entendeu? O que ia ser um chamariz pras revistas e pras empresas que trabalham com esse tipo de conteúdo, que eu adorava e tal. E foi mais ou menos aí que a coisa começou. Eu trabalhei na Herói por... Na Herói, na Conrad, por 2 anos. Depois eu saí e fiquei mais 3 de frila. Eu ficava na minha casa, eles ficavam me mandando. Eu tava na faculdade na época, eles ficavam mandando o trabalho pra eu fazer. E eu, com essa graninha que eu fazia, eu conseguia me virar o mês inteiro, sabe? Tipo, eu ficava mais tranquilo e tal. E eu continuava fazendo trabalhos pra eles. Assim, por exemplo, o mangá do Dragon Ball. Eles anunciaram, né? Foi a empresa que publicou os primeiros 2 mangás no Brasil no formato de trás pra frente. Cara, porque eu lembro. Foi a primeira edição que... Era até mais um pouco mais espessa, assim, mais grossa, né? E realmente foi a primeira edição aqui no Brasil que começava a ser lida no formato, no sentido mesmo de mangá, né? De trás pra frente. Sim, sim. Aí, assim, é engraçado essa história porque, assim, a gente tinha muito preconceito com ler invertido. E todas as revistas que eram lançadas aqui, inclusive, pode ter como exemplo todos os que vieram antes do Dragon Ball, por exemplo. A gente tinha o Akira, que era da Globo, e o Akira, ele, originalmente, no Japão, ele foi publicado em preto e branco. Mas aqui no Brasil ele era invertido, colorido, sabe? Como se fosse um comics mesmo, assim. Entendi. E aí teve o Rama, que era um outro que saiu antes, e o Rama também era invertido. Quer dizer, os orientais tinham que se sujeitar ao crivo ocidental para a coisa ser feita. E porque a gente não aceitava que fosse invertido. Então, quando a Conrad tentou negociar o Dragon Ball e o Cavaleiros com a Shueisha, que era a editora japonesa, eles falavam que não. Chegou num ponto que a gente não quer mais inverter página, sabe? Muda a estrutura da arte do autor, a gente não quer mais respeitar isso. Ou vocês publicam do jeito que tá, ou não publicam. Então, quando eu cheguei na Conrad, eles estavam nessa discussão ainda. Faz 2 anos que a gente tá tentando convencer os japoneses a deixar a gente pegar esse Dragon Ball aí, inverter as páginas e publicar do outro jeito. E eles não querem, eles não deixam e tal. E aí eu comecei a conversar com todo mundo e ia falar, olha, podiam fazer desse jeito mesmo, e teve toda uma conversa em cima disso. E só que, assim, eventualmente eles foram convencidos que a coisa tinha que ser desse jeito mesmo. E aí publicaram o mangá do jeito invertido e tal. Mas mesmo assim foi um sucesso, quer dizer, o desenho começou a passar na televisão e bombou e tal. O outro sucesso anterior a esse foi o Pokémon Clube, que era a revista do Pokémon. A Conrad comprou os direitos da Nintendo, tipo, 2 anos antes do Pokémon estourar, sabe? O cara só achava os bichos bonitinhos, assim, o editor que... foi lá e comprou, falou, ah, me dá esse direito aí que eu acho legal, tem esses bichinhos aí, a gente faz alguma coisa com eles. Mas não sabia o histórico do jogo, que era o jogo da Nintendo, Game Boy, e já devia ter um sucesso no Japão naquela época. Sim, né? no Japão era famoso, mas assim, ah, nem vai chegar aqui. Aí demorou, sei lá, mais 2 anos depois, o negócio bombou. E assim, bombou tanto que as revistas do Pokémon, elas vendiam, sei lá, entre 300 e 400 mil exemplares. Foi tão engraçado, porque assim, é engraçado, as fotos antigas da gente na redação, era tudo, tipo, eram uns caras de camiseta e bermuda, com o boné virado pra trás, sabe? Você que imagina a redação jornalística, tipo, aqueles editores todos quadrados, sabe? Sentados e falando e tal, e você ia na Conrad, eram uns caras de bermuda, sabe? Jogando água um no outro, fazendo aquelas brincadeiras bem de moleque bobo, assim. E só que a gente publicava umas revistas que elas eram, assim, os editores de arte eram super bons, porque eles eram livres, assim, sabe? Ah, faz aí o que você quiser e tal. A gente fazia as coisas que a gente gostava e tinha liberdade pra fazer, porque eles vendiam muito. Então o cara chegava e falava assim, ah, eu acho que essa capa aqui, ela tem que ser metálica, sabe? Ele falava assim, tá dando certo, tá vendendo, continua fazendo aí, né? Não, e eles investiam em umas coisas malucas, do tipo, ah, eu quero que essa capa seja metálica. Mas como vai fazer a capa metálica? Essa tinta nem existe pra pintar essa capa. Aí o cara ia lá e comprava, não sei aonde. Ah, eu fui comprar na Europa, mandei trazer pra gráfica, pintar a capa de metal, sabe? E aí saía uma capa do Pokémon metálica, era um negócio meio maluco, assim, sabe? E a gente se divertia com essas coisas. E assim, teve até algumas vezes em que, quando eles tentavam, as outras editoras tentavam roubar a gente pra outro lugar, entendeu? E aí, teve uma vez que um dos jornalistas que trabalhava lá foi pra Abril, e chegou na Abril, era pra trabalhar na Abril Jovem, né? Que publicava os quadrinhos e tal. E o cara virou pra ele e falou, cara, eu acho inacreditável o jeito que vocês trabalham, porque aqui na Abril a gente não consegue fazer isso, sabe? Tipo, confiar na pessoa. Tipo, faz aí a arte e a gente vai olhar depois pra ver se tá legal ou não, sabe? É que a editora muito mais tradicional, né? É, tinha tudo um crivo pra fazer as coisas de uma regra, de um jeito certo, sabe? Super. Eles eram obrigados a fazer, se não fizessem, eram demitidos, sabe? E era engraçado, assim. Então o cara falava, não, eu acho impressionante, cara, que a gente. Vocês descobriram que fazer desse jeito tá dando certo, sabe? Tinha amor naquilo, na real. E aí, pô, a gente trabalhou pra caramba, até que os sócios resolveram separar e tal, e aí, né, cada um foi pra um lado, criaram outras editoras diferentes. Eu saí da Conrad e fiquei como freelancer, mas aí eu já entendia um pouco do mercado, as revistas, então, ah, quero escrever sobre cinema, vou atrás de super-heróis, quero escrever sobre quadrinhos, vou atrás das pessoas que falam com quadrinhos, e aí eu já conhecia o meio, então eu só ia me esgueirando por ali, sabe, meio que conversando e tal. Aí, nesse meio tempo, eu tava terminando o curso na faculdade, eu nunca tinha ido pro Japão, sabe? Eu tava aprendendo japonês, mas sem ter ido pra lá e tal. E na Conrad, eu tinha um amigo que trabalhou comigo, na verdade. Eu, quando ele voltou do Japão, ele tava no Japão, ficou um ano de intercâmbio, e quando ele voltou, eu chamei ele pra trabalhar na Conrad. Apresentei ele pro meu editor e tal, ele ficou lá também. Que foi o Ricardo Cruz, que é tipo um cara que canta pra bandas japonesas e tal. E aí, na época, ele gostava muito dos cantores de música japonesa, tipo Dragon Ball, Cavaleiros, essas aberturas de desenho animado que a gente gostava pra caramba, ele gostava. E ele ficava mandando e-mails em japonês pra essas empresas, pedindo pra falar com os caras, entendeu? Meio na brincadeira, assim. Ah, chama esse cara aí, eu falo pra ele que a gente gosta muito dele, que tem fã no Brasil. A gente ficava tirando fotos juntos e mandando pro cara pra falar que, né, tinha gente aqui no Brasil que gostava dele e tal. E aí, nisso, os caras começaram a responder. E aí os cantores começaram a responder, né? Ficar empolgados. E agora, né? Que os caras responderam fazer o quê? Tipo, nossa, verdade, o cara respondeu e tal. E aí, na época lá, em São Paulo, tinha o AnimeCon, que era um evento de anime grande e tal, uma convenção super famosa e tal. Só que não tinha cantor japonês, entendeu? E quando a gente chegou com a proposta de trazer, os caras acharam meio loucura, assim, meio que acharam que a gente tava inventando, sabe? Ah, não, o Ricardo, inclusive, né? Porque o Ricardo era mais envolvido com isso. Falei, ah, meus caras tão me achando maluco, assim, eu tô tentando falar que tá vindo o Kageyama é um cara que cantava as aberturas de Dragon Ball. Ah, ele quer vir pro Brasil, eu tô conversando com ele e tal. Aí achou o cara que ia investir no evento, eles criaram o Anime Friends, que é esse evento de São Paulo que é super grande e tal. E assim, durante alguns anos, os cantores vinham e a gente conhecia os caras, porque, né, eu andava com o Ricardo, ó, vem aqui, conversa com esse cara, e eu fui tendo acesso ao mercado fonográfico japonês, assim, como é que funcionava, quem eram as pessoas, porque eram legais, não eram, era fácil conversar com alguém, era fácil ter um cantor de música vindo pro Brasil, os caras achavam loucura, não sei o quê. E aí eu tava andando por São Paulo, tava tendo um evento e encontrei um dos caras do Sana, tipo um dos produtores do Sana. E o cara falou, a gente tá tentando trazer uns cantores japoneses, mas a gente não conhece ninguém, não tem nenhum contato. Aí já nessa época eu tava com uma passagem pro Japão marcada pra ir, assim, sabe? Eu tinha decidido que eu ia me formar, eu vou de qualquer jeito e tal. O universo tava conspirando, né? É, tava. Eu já falei, ó, já sei o que vou fazer, não vou morrer de fome lá, então vou ir, vou de qualquer jeito. E aí eu conversei com eles lá, não, vamos, se você conseguir conversar com algum cantor e legal, vamos tentar fazer alguma coisa e tal, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí eu fui pro Japão e eu conhecia dois cantores que foram os primeiros que vieram pro Sana, que foi o Akira Kushida e o Takayuki Miyauchi. O Akira Kushida é o cara que canta a música do Jiraiya, do Giban, sabe? Clássicos, né? É, e o Takayuki Miyauchi era o cara que fazia a música do Inspector, que era tipo aquele seriado de super-herói que a gente costumava ver e tal. Aí eu conversei com eles, eu perguntei se eles queriam ir pro Brasil, pra um evento diferente. Eles já tinham vindo, estavam pra vir pro Anime Friends e tal, e perguntei se eles queriam ir pro Nordeste, expliquei como é que era e tal, e os caras acharam legal, toparam na hora, assim, não, vamos, legal, Brasil, não sei o quê. E aí a gente conversou, o pessoal do Sana, assim, investiu na ideia, falou, não, vamos levar os caras também, vamos trazer pra cá, ver se fica legal aqui no nosso evento e tal, e os caras vieram e bombou, assim, sabe? Isso era mais ou menos qual ano? O Sana foi... já tinha tido algumas edições, era isso? Sim, isso foi 2007, né, o Sana começou em 2001. Isso, eu só me envolvi com o Sana mesmo em 2006, quando eu encontrei o pessoal da produção mesmo, assim, e a gente começou a conversar sobre isso, sabe? Até então, assim, a minha mãe, ela é daqui, ela na verdade é de Natal, mas ela mora em Fortaleza, então eu vivia aqui em São Paulo, sabe, indo e vindo. Ah, tá. E aí eu conheci o pessoal como eu gostava muito dessas coisas, eu cheguei em Fortaleza e falei, beleza, onde é que é o núcleo aqui desse povo, do povo nerd de Fortaleza? Você foi aonde? Eu fui pra Praça Portugal. Rapaz. Aí eu fiquei lá um tempo indo pra Praça Portugal, fui fazendo umas amizades lá e tal. Aí no final acabei conhecendo o pessoal do Sana. Fui pra São Paulo de volta, encontrei o pessoal lá e a gente foi conversando sobre isso. Aí você foi pra São Paulo ou pro Japão? Eu fui pro Japão e aí no Japão conversei com os cantores, voltei pra cá. E foi engraçado porque assim, com o Sana não tinha contrato nenhum, era só uma coisa verbal, assim. Era tipo, tenta lá. E aí, de repente, é como você falou, né? O pessoal faz muito por amor, porque gosta daquilo, né? É. E aí, assim, eu cheguei, aí, tipo, negociei uma grana, né, pra fazer aquilo. Eu tava no Japão, falei, e aí, vocês estão me pagar, né? Aí os caras, mas como é que a gente não sabe se você não tá mentindo, né? Eu falei, como é que eu faço pra comprovar? Como é que você não tá ali em Pindamonhangaba, né? Em Dayatuba. Como é que você não tá no interior aí ligando e falando que tá dando pau aí na internet? Eu falei, não. Igual o André tá dizendo que tá copiado, mas ele tá aqui no vizinho aqui. Que é isso, rapaz? Já caí três vezes aqui, os ouvintes não sabem, mas a gente tá com dificuldades técnicas. Tá aí, tá desenrolando, tá indo. Aí eu peguei, no final, a gente negociou e tal, e eu gravei um vídeo dos cantores. Foi engraçado, a gente tava, tipo, no estacionamento de um shopping. E eu falei, olha, pra comprovar que vocês vão pra lá, eu preciso filmar vocês falando alguma coisa. A gente tava, tipo, jantando, os dois cantores lá no shopping. E aí eles gravaram a mensagem, estamos indo pro Brasil, não sei o quê. E aí eu mandei pra eles, aí eles abraçaram a ideia. Falaram, legal, é isso mesmo, tá aí, ó, Renato, a gente vai te ajudar e tal. E vamos fazer isso virar um trabalho. Aí o pessoal do Sana falou assim, rapaz, esse cara tá mentindo, pelo menos ele é muito bom de produção de vídeo, então já tem alguma serventia, né? Aí começou realmente a parceria com o Sana. Quem foi o primeiro artista que vocês trouxeram do Japão pro Sana? Os primeiros dois foram esses caras, foram o Akira Kushida e o Takayuki Miyauchi. Ah, legal. E aí, depois, nos anos seguintes, veio o Nobuo Yamada, a primeira vez, que é o cantor dos Cavaleiros do Zodíaco, né, do Saint Seiya. Depois a Yumi Matsuzawa, que é uma outra cantora de Cavaleiros. E aí o Ricardo já tava indo pro Japão cantar com o Jump Project, que é essa banda grandona de cultura pop japonesa também. E aí ele começou a vir pro Sana também. E aí começou a vir uma galera, foi indo um atrás do outro. Aí hoje, esse ano, tá vindo o Flow e o Joe Inoue. E o Flow é uma banda grande, famosa do Japão. A gente começou com a galera do Anime Song, e aí agora a gente tá indo pra uma galera pop mesmo, sabe? Pra bandas que tem uma estrutura maior, que exigem muito mais do evento, sabe? Tipo, já que você estrutura começou... de som, né? Isso. Já que você começou, Renato, a falar das atrações deste ano, vamos detalhar aí por que esse pessoal é tão importante na cultura pop e por que eles estão aqui em Fortaleza, o quão vai ser grande o evento este ano. Então, meu, assim, esse ano, a gente nos últimos anos de, sei lá, talvez nos últimos 2 ou 3 anos, a gente tá tentando... Porque no começo, em 2007 pra frente, quando teve o primeiro show, a gente se focou muito no show, sabe? Tipo, ah, como é que vai ser o palco? Tem que trazer essa banda, tem que trazer aquela e tal. Esse ano a gente tá tentando dar uma importância maior pra tudo, sabe? Em vez de ficar só numa parte. É, porque o Sandra, ele é meio que multitemático, assim. Ele tem uma área de videogame, que é bacana, tem campeonatos e tem um monte de coisa. Ele tem uma área de exibição, com uma galera que faz umas exibições. Ele tem uma área de card game, onde o pessoal joga card game. Ele tem áreas de exposição com figures, que é aqueles bonecos, estátuas de ação, de super-herói, que são legais. Ele tem uma área de venda com camisetas e tal. E a gente está tentando injetar um pouco mais de investimento, um pouco mais de paciência, um pouco mais de coisas legais nessas áreas, inclusive. Né? Apesar de a gente... De eu estar te falando aqui que a estrutura dos cantores ela mudou, porque antigamente a gente contratava os cantores, vinham tipo 2, 3 pessoas. Então vinha uma manager, que é a empresária, mais o cantor, e aí a banda aqui era uma banda nacional que tocava ao vivo, e aí eles faziam um ensaio, viam como é que era, combinavam as coisas e faziam um show. No último ano pra cá, a gente começou a trazer as bandas completas. Então, antes era meio como o podcast NHS aqui, é na hora sai. Exato, era exatamente, na hora sai. E hoje em aí dia? Agora não, agora a gente tá trazendo, tipo, por exemplo, a equipe do Flow que vem pra cá, são 9 integrantes. Então vem o vocalista, baterista, o guitarrista e tal, mas vem toda a equipe técnica, tipo a parte de iluminação, a parte de som, a manager, a, sei lá, a maquiadora, sabe? O pessoal já tá vindo com a estrutura completa. E era uma coisa que pra gente era impensável, sei lá, 5 anos atrás, sabe? Porque o Sana, querendo ou não, ele é um evento que agrega muitas coisas, mas o preço dele não pode ser muito alto, entendeu? A gente nunca vai cobrar por um show uma estrutura de show grande. Por exemplo, o cara vai tocar lá, mas a gente não vai chegar pro público e cobrar, ah, sei lá, 300 pau por um show, sabe? 250. A gente sabe que a estrutura é diferente, então o cara vai e paga o preço que é o que dá pra gente pagar todo mundo e continuar fazendo o evento, né? Que eu acho que... Eu nem sei direito em que faixa tá, mas a gente tenta sempre ficar entre 30 e 35 reais, sabe? Alguma coisa do tipo. O dia, né? É. Era isso que eu ia falar antes da gente continuar falando das atrações, dos destaques aí do evento, Renato. Eu queria voltar um pouquinho e falar... Você tava falando aí fez um breve histórico, né? De 2000 pra cá, com a questão da Conrad, das revistas. E hoje o que a gente vê, o que a gente percebe, tem eventos grandes, muito grandes já, tanto nacionais como internacionais. Tem a Comic Con Experience, tem o Anime Friends, o Sana. Agora tá acontecendo a San Diego Comic Con, né? Então, sim, hoje parece que tá muito grande essa questão da cultura pop. Mas eu queria entender um pouco e ver também, escutar a sua versão, assim, como é que você vê, como é que você enxerga essa progressão, principalmente nos últimos 5 anos, uhum. Quanto que cresceu essa questão da cultura pop? Porque, na minha visão, eu brinco com os meninos, os nerds jovens de outrora, era a galera que, quando era criança, lia revista, quadrinhos, anime, e agora que ficou um pouco mais velha, eu queria que você falasse também um pouquinho desse perfil de público, meio que o que era normal largar e deixar pra lá, não deixou, continuou consumindo, sim, esse tipo de produto. Sim. Como é que sim. você enxerga isso? Então, é engraçado, antigamente você tinha o lance do nicho, né, que era, tem aquele grupinho de pessoas que gostam e tal, e, bom, como é que eu vou explicar? Assim, você tinha, a única maneira que de você ter informações sobre aquela coisa que você gostava era... Sei lá, no meu caso, era indo na locadora japonesa no começo. Ou conversando com amigos que falavam sobre isso. E eram poucos, não era tipo a galera, sabe? Era uma 3, 4, 5 e tal. Eu vivo dizendo que assim, a internet meio que abriu o olho das pessoas pro mundo inteiro, entendeu? Pra falar, gente, tem um universo de coisas das quais você pode se influenciar e que você pode gostar e tal. Vamos dizer assim, a postura da sociedade mudou também. Começou a tornar aceitável o cara ser... Um cara que, sei lá, tem 30 anos e gosta do Homem-Aranha, sabe assim? Tipo, começou a achar que, ok, vai, o cara gosta do Homem-Aranha, chamou, tem problema. É meio que, não, ok, sabe? Vamos dizer assim, sei lá, há 10 anos atrás não era, era estranho, sabe? Era tipo, pô, você vai gostar disso, sabe? Era engraçado, eu falando japonês, eu não sou japonês, eu sou descendente, não sou nada. Quer dizer, meus pais eram engraçados, era tipo, filho, por que você tá aprendendo isso, sabe? Claro, vai fazer outra coisa, fazer um negócio que dá dinheiro, sabe? Porque você isso. Não sabia, Renato, mas seu pai chegava pra sua mãe e falava assim: tô preocupado com aquele menino, não sei o que faço com ele. É, mas é tipo que ele não faz mais nada, ele só fica estudando esse negócio, um monte de letrinha que eu não entendo, sabe? Tá saindo completamente fora do... Como se fosse o adulto que não cresceu, né? Exato. O fulano se casou, síndrome tem de filho, trabalha, é um cara, assim, bem sucedido, e gosta de Homem-Aranha. Como assim? Antes. Hoje não, né? Hoje você agrega conhecimento. Sim. A fantasia, ela parece que passou a ser mais aceita, até como forma de desenvolver o intelecto, a criatividade, a resolução de problemas. Você tem hoje games para empresas utilizam... Processo de seleção, né, inclusive. Processo de seleção, né? Então, assim, isso aí, pra que prova, né, mais... contundente. Exatamente, contundente, mais incisivo, eu tô fanho pra falar incisivo, tá foda, né? Mais explícita, né, do que isso daí. É interessante isso daí. É, então eu acho que a sociedade meio que começou a abraçar esse negócio, assim. No começo era meio... Eu acho que isso é muito culpa da internet também, sabe? Que as pessoas começaram a trocar experiências e começaram a ver coisas mais legais, vamos dizer, a estimular a criatividade das pessoas. Então as pessoas estão criando mais, entendeu? Acho que o pessoal viu também que não estava mais só, né? Ah, não sou só eu. Exato, exato. É engraçado porque, assim, eu sempre falo isso, que a internet, ela dá vazão pra você encontrar pessoas iguais a você em outros lugares. Isso. Ela dá vazão pro lado bom e dá vazão pro lado ruim também, porque tem, tipo, sei lá, rede de pedofilia, que é um troço super barra pesada. Tem rede de coisas absurdas, assim. Mas é simplesmente porque você abriu um canal de comunicação onde você pode falar com todo mundo, entendeu? Você pode simplesmente... ter acesso a coisas boas ou coisas ruins. Cabe só a pessoa saber filtrar aquilo de uma maneira ou não. E exato. Querendo ou não, o cinema, os quadrinhos, a cultura pop em geral, essa parte de boas histórias e tal, de heróis e não sei o quê, é uma influência boa, sabe? Tem, lógico, tem gente que é hiper religioso, que é super... Não, não pode, Homem-Aranha é absurdo, é o demônio, é não sei o quê, sabe? Essas coisas. Cavaleiro Zodíaco, Nova Era, né? Cara, muito... Eu fico muito pensativo nesse tipo de coisa hoje, porque as pessoas, as crianças, eu acho, precisam da violência de faz de conta. É diferente, sabe? Não tô falando da violência real, da rua, do assalto, do bandido, não é isso. Mas eu acho que, assim, os heróis, uma boa história... ela te mostra boas maneiras, bons caminhos, te influencia de uma forma boa, entendeu? E mostra a diferença, né? E mostra a diferença entre o bem e o mal, entre o que é que tá errado na sociedade, o que você devia ser feito pra... o que você precisa pra ser feliz, sabe? Tem todas essas coisas. E aí eu acho que assim, pô, por que não... Por que as pessoas não abraçam isso, sabe? Tipo, no passado não se abraçava, se achava esquisito. E hoje já não, entendeu? A pessoa orgulha, se orgulha de falar. Eu gosto de Dragon Ball, porque tem isso, tem aquilo, sabe? Tem um cara se superando, tem essa ideia. Já a cultura japonesa tem muito essa coisa da ideia de superação, sabe? De não aceitar ser o que você é, simplesmente. Você ser uma pessoa melhor, de você ir atrás daquilo, dos seus princípios, atrás daquilo que você ama e tal. Eu sou um pouco isso, assim, sabe? Porque o meu trabalho nesse meio, ele foi sendo galgado de um jeito meio maluco, assim, porque... pô, eu preciso de um cara que fala japonês, mano. Como você precisa de um cara que fala japonês? Por quê, sabe? Como é que esse cara vai trabalhar, sabe? Eu tenho um exemplo bem louco, assim, que uma vez a Konami, que é uma empresa produtora de videogame, precisava de uma pessoa pra jogar o Pro Evolution Soccer, que é um jogo de futebol. E eles estavam querendo lançar um negócio no Brasil, e vamos mostrar a produção do jogo aí pra um brasileiro, ver aí que brasileiro que tem aí nas redações de revistas aí, ver se alguém quer ir. Quem estava lá? Eu. Quem? A única pessoa que falava japonês na época era eu, que estava trabalhando na redação. E foi uma das vezes que eu fui pro Japão, fiquei uma semana só pra isso. Eu fui lá, fiquei jogando. Vi lá o cara correndo com a bola no pé pra eles capturarem o movimento do cara pra botar no jogo, sabe essas coisas? Que massa, cara. Pô, olha que maluquice, cara. Tipo, você não tá fazendo nada, liga um cara do Japão e fala, você não quer vir aqui pra ver um negócio aqui? Pra quê? Ah, pra gente ficar jogando. E quando eu fui pra lá, eu achei isso até engraçado. Falei, pô, vou, claro, é uma empresa grande me chamando e tal. Aí você chega lá, você é tratado com toda a pompa, sabe? Fica num hotel 5 estrelas. Eu não sei, eu tinha falado assim, eu vou olhar minha agenda, vou ver aqui se eu posso ir. Eu topei na hora, cara. Pode ser tão fácil, né? Peraí. Na hora já fiquei até espantado do cara ter me ligado. E o cara que ligou era uma assessoria de imprensa do México, então o cara me ligou falando espanhol, e o cara não tinha assessoria no Brasil. Eu falei, mas como é que você chegou em mim? Eu falei, alguém te indicou aí, eu peguei seu telefone. Aí eu falei, pô, legal. Caralho, o cara é internacional. Não, e cara, e assim, é porque não é fácil achar essa pessoa, entendeu? Eu tenho um outro exemplo de um amigo meu que foi engraçado. Ele foi que estavam trabalhando numa empresa chinesa, e a empresa chinesa queria... o engenheiro brasileiro que falasse chinês. Não, mas, porra, um engenheiro brasileiro que fala chinês? É, porque pra entrar em contato com a sede, tem que ser um cara que fala chinês. Tá, mas é pra achar um cara que estudou engenharia e chinês... Meu, esse cara deve perdeu 10 anos da vida dele fazendo isso, entendeu? Esse cara olha que a gente cara. Conhece um cara, que a gente fez o NHS sobre a China e tem um cara chamado Leandro Moreira, que o cara é psicólogo, fala mandarim e trabalha com exportação. E mora na China. Esses caras, eles cobram o que eles quiserem, entendeu? É difícil de se achar. Então, assim, no final, eles ficaram tentando achar um cara que fizesse isso. Não acharam o tal do engenheiro que falava chinês. Eles amarraram o chinês com o engenheiro. Foi o contrário. Pegaram a salinha lá, contrataram um engenheiro bom, brasileiro, e botaram um chinês, pra falar com a sede, entendeu? Contrataram dois funcionários, porque eles não achavam esse um funcionário que fizesse tudo isso, entendeu? Tivesse um contato direto e tal. Então, o meu trabalho, ele é meio assim. Ele é meio que, a gente precisa de um cara que manja de videogame e que entenda a indústria e que entenda de tecnologia e que fale japonês. E que fala inglês também, porque precisa falar com os americanos. Ah, quem que é? Difícil, você tem que achar um cara. Às vezes você acha o cara que sabe chinês, que sabe japonês, mas que não sabe inglês. Ou o cara que sabe português, mas que não sabe português e inglês, mas não sabe japonês, e por aí vai. Eu ia falar que esse perfil tá ficando mais comum, né? Assim, hoje já é mais comum encontrar um engenheiro, um advogado, economista, que curta esse tipo de material, digamos assim. Porque ficou normal você ter acesso a essas coisas. Entendeu? As pessoas não precisam ir lá no submundo pra buscar um... A Praça aprender Portugal, um idioma. Né? É, na minha época, meu, que começo... Enquanto ela ainda existe, era um negócio estranho. Na minha época era tipo, pô, vamos comer sushi, o que, que é isso, sabe? Assim, o pessoal estranhava, que é peixe cru. Até virar uma coisa boa, saudável, que todo mundo vai no final de semana, era um negócio meio, ah não, cara, comer alga com arroz frio? Como assim, velho? Vocês são loucos, era meio isso. É engraçado que a mesma reação que o japonês tem quando você fala pra ele que é pra ele comer arroz doce, sabia? Chega pro japonês e fala, meu, come arroz doce. Cara, arroz doce? O que você põe no arroz doce? Ah, a gente põe leite, um pouco de canela, o quê? Sabe, é muito estranho, não é associado a nada, assim. O cara fala, meu, deve ser um negócio tão horrível, sabe? O negócio da delícia. Não, é horrível. E jogar RPG deve ser tipo aceito, ó. Lá vai aqueles jovens vestidos de preto. Que olham para baixo e tem um. Estreias de filmes, né? Estreias de filme que o pessoal vai geralmente fantasiado também. No começo gerou uma estranheza. Não, e se você for procurar, não precisa ir muito longe, não. Vai na internet, procura umas reportagens antigas de pessoas indo pro Star Wars na época que estreou, sabe? Tipo, e você já começa a perceber. Sabe, ah, olha esse cara aqui, né? Esse cara aqui é meio maluco, sabe? Ele tá indo com a roupa, sabe? Então. E aí, assim, vamos dizer assim, a internet ela meio que tornou possível que as pessoas tivessem acesso a mais conteúdo, a mais material de outros lugares. Então você gostava de uma coisa, de um assunto, você podia desenvolver mais esse assunto e começou a se tornar comum, sabe? De repente estava todo mundo ali. E aí a música japonesa, por exemplo, escutar uma pessoa cantando em japonês, pra gente que é bombardeado de português e inglês o tempo inteiro, é mais fácil escutar o Kanye West tocar, por que você vai escutar o Flow, entendeu? Uhum. É meio estranho. Mas aí quando você vai pro Sun e você percebe que tem tipo 60 mil pessoas que adoram esses caras, aí você fala, não, peraí, meu, então tem alguma coisa errada, de repente esse negócio aí é bom, sabe? É diferente, é uma outra linguagem? É, sabe? É outro jeito de falar, é difícil de entender, mas a melodia, as pessoas acabam acostumando, acabam curtindo, então foi meio isso que aconteceu, sabe? A gente tem mais interesse das bandas grandes virem pra cá, inclusive, sabe? Pra tipo, vir tocar aqui, assim. André, você já foi ao Sana? Não. Você tem vergonha de tirar a sua fantasia de Sailor Moon e ir pro Sana, não é isso? Cara, não sei. Mas já que você me pediu pra falar, eu queria saber o seguinte. Vamos falar dos cosplay. Eu posso dizer que o Sana é o carnaval do nerd? Cara, com certeza. Não é ofensa, né? Não, porque eu vejo muitos nerds, né, com esse termo, a gente vai falar já sobre isso, que não gostam de carnaval, que bagunça, não sei o quê, mas o carnaval, o Sana é o carnaval do nerd, eu não sei se tem bebida lá dentro. Tirando que o pessoal não bebe e não fica mijando no meio do evento, né? Lá tem banheiro, mas bebida, ó, esse ano a gente tá tentando segurar, mas já teve gente entrando com bebida na mala, essas coisas, lá a gente não vende, lá é só não entra com bebida. Tem idade mínima? Não entra, até se é proibido, você vai ser barrado na porta se você entrar com bebida lá. Ah, mas se pegar, o cara tiver com um cosplay lá gigantesco e tiver com cosplay vendendo... Cosplay do Bruce Lee, com o que do bêbado, né? O cara vai... Não, o cara entrar com cosplay lá cheio de celular de mangueira, aquela cachaça piauiense, e começar a vender lá dentro... Assim, Se a gente fizer, se pegar, o pessoal bota pra fora. Tem que, tem que ser muito escondido, tem que ser um cara muito bom. Tem idade mínima, Renato? Pra entrar no... Pra entrar no Sana, você, se você for com a tua... Sei lá, se você tiver... Se o menininho tiver 4 anos, ele tem que ir com a mãe, tem que ir com o adulto, assim. Mas acima de 16, pode ir por conta. Legal. Idade máxima não, né? Não, idade máxima não. Pronto, se tiver 60 anos, pode ir. André tá liberado. Ô, oh, rapaz, tava preocupado com isso. Não, não, falando em gente mais acima da idade, ano passado a minha mãe pediu uns convites pra ir com... Não, mas quem quer ir, mãe? Quer ingresso pra aquela? Ela falou, a senhora do quinto olha aí, andar olha, o próprio organizador do evento tem preconceito. Olha é, aí. Não. É minha que pediu, assim. É, eu dei os ingressos pra elas irem e a senhora que tá aqui, ela tem, sei lá, 92, sabe? Uma coisa assim. Falei, nossa, peraí, vai ter um monte de gente lá, molecada pulando, a mulher de 92. Vou pensar que é um cosplay, né? De uma pessoa mais... É engraçado que ela foi... Cosplay de Munha. Ela foi pra lá, ela adorou e ela fez um bolo pra mim. Eu cheguei aqui, ela tipo, ela mandou, a fulana te mandou um bolo. É, um bolo aqui do Cavaleiro Zodíaco. Não, e ela foi, ela adorou. Ela falou que o show foi lindo, as pessoas são muito bonitas, os jovens são muito legais. Eu falei, nossa, meu... Que coisa mais engraçada, assim, eu achei interessante. Legal, e volta aos cosplays que o André falou, vai, tem campeonato, como é que funciona? O pessoal normalmente vai de livre vontade ou geralmente tem algum campeonato, alguma motivação, ou é porque o pessoal gosta mesmo e vai lá porque as outras pessoas gostam de tirar foto? Como é que funciona essa cultura cosplay? Nossa, meu, ó, cosplay as pessoas vão porque elas querem. Tipo, eu quero me vestir do meu herói favorito. E lá tem um lugar pra você andar, né? Durante 3 dias você pode andar com a roupa do herói que você quiser. Você quer ser o Homem-Aranha? Pode ser o Homem-Aranha, viu? Se quiser ir lá de Homem-Aranha, também pode. Tem o concurso de cosplay, que a gente, se a pessoa quiser ir, se inscrever, tiver desenvoltura, um bom movimento, uma apresentação, aí vai lá e faz. E aí, assim, pro ganhador desse concurso, a gente vai dar uma passagem pro Japão, uma viagem pro Japão, né? Passagem. Que legal, rapaz! E vai ser a primeira vez que o Sana faz isso também. A gente decidiu que precisava dar pra essa galera um estímulo bacana e uma chance de fazer uma coisa diferente, sabe? Então, pô, vamos levar os caras pro Japão. O Japão é, tipo, um destino. Por exemplo, você pode falar pra mim assim, eu vou pros Estados Unidos, beleza? Vai, eu vou pra Paris. Pô, legal, bacana, chique, não sei o quê. Agora eu vou pro Japão. É um negócio tão longe, é tão difícil. E tem tudo a ver com a temática do evento, né? Exato. É. Então, pô, vamos dar logo a passagem pro cara aí pra um negócio que eu sei que às vezes é muito sonho, sabe? O cara fala, nossa, eu quero ir pro Japão, cara. É um negócio que, olha, Renato, eu tô imaginando como é que eu vou pra lá e tal. Renato, então dá a dica aí, cara. Como é que esse cara tem que fazer esse cosplay? O que é que ele precisa ter? Quais são os critérios? Ele vai julgar bateria, entrada, comissão de frente? Vai, o que... Galera do cosplay fica ligada, é o bizu do organizador, as dicas. Bizu do cosplay vencedor, agora é três dicas do cosplay vencedor. Vencedor. Olha, primeiro eu acho que você devia fazer o cosplay idêntico ao do desenho, idêntico ao do seu herói favorito. Pular uma apresentação boa, ter uma boa desenvoltura no palco pra mostrar pras pessoas que você realmente é como se fosse uma atuação, entendeu? Encarne o seu personagem, seja ele qual for. Só não vai chegar lá com fogo, né? Se o cara soltar... Não. Dá um sim. Coisas não podem... coisas não podem explodir, não podem voar pra fora do palco, isso tudo tem regra. É engraçado que eu já julguei uns concursos de cosplay que as pessoas fizeram coisas malucas, entendeu? E aí as coisas malucas, meu... Ah, explodiu isso aqui na cara do fulano. Não. Botou fogo no juiz. Não pode. E assim, sabe? O cara pega e roda um chicote. Aí o chicote plá, plá, estrala. E de repente, pum, na cara de alguém. Não. Chicote na bolsa do cara, não pode. Fala já das regras. Você deu a dica 1. Agora então, a dica 2 e a dica 3. Vamos lá. Então, peraí. Então, a dica fundamental você ter um bom uniforme idêntico, tá ligado? Não vale. Faça um cosplay pobre. E não faça os pobres, invista no seu negócio, faça um negócio legal. E, meu, tem uma coisa, eu acho que a dica 3 seria faça coisas parecidas com aquilo que você vai, com você, entendeu? Não adianta você, sei lá, pesar 180 quilos e fazer o Tom Cruise, entendeu? Não dá, não vai ser igual. Sabe? Não, cara, só titela e faz o cosplay do Honda. O Honda pode ser. Aí que tá. Tipo, eu tinha um amigo meu que ele era gordinho. E. Não, era gordinho também, era gordo. Os dois eram gordos. E o cara fez, num ano, ele fez o Majin Buu do Dragon Ball. Cara, e ficou perfeito, assim, era maravilhoso. O cara parava, o cara andava, a galera tirava foto, e o cosplay era maravilhoso. E no outro ano ele fez o Senhor Kaiô, que é um outro personagem de Dragon Ball que também é gordinho, tinha uma barata, assim, tá ligado? De azul. E ele igualzinho, eu falei, meu, é isso, sabe, que a galera não vê. O cara fala, não, eu quero ser a, sei lá, a modelo de biquíni do... De 2014. É. E aí, pô, tia, mas você tá meio fora do padrão, entendeu? Aí você olha, você, pra pessoa, você percebe, entendeu? É, fala, não, não dá, você quer ser a Sailor Moon? Você não pode ser a Sailor Moon pesando 30 quilos a mais do que a Sailor Moon pesaria, entendeu? É, eu tava acompanhando o perfil da Marvel. Estão acompanhando lá, fazendo cobertura da San Diego Comic Con. E eu até dei, a gente deu repost lá no perfil do podcast NHS no Instagram. É um cara fazendo cosplay do Thanos. Mas cara, é um negócio assim impressionante. Sim, eu demorei a entender que se era um action figure, foda. Se era. É, não sei, não. Cara, que maluquice. Se era uma estátua. O Thanos e o Groot, né? Tem o Groot lá do Guardiões da Galáxia que tá igualzinho também. Caramba. E, meu, assim, e não, eu tô falando isso pro concurso, tá, gente? Se você tem, tem uma galera que é profissa mesmo, né? Deve ter a tosqueira, mas deve ter uma galera que é profissa. Tem, o pessoal que vive disso, né, Renato? Tem um pessoal não sei se vive disso, mas que tem uma renda pra estar em evento e tudo. Eles, né? Assim, esse negócio que eu tô falando do cara ser gordo, magro, alto, baixo e... Não é pra você que vai pro evento passear com o seu herói. Você quer ser um cara gordão vestido de super-homem? Vai, entendeu? Não importa, tipo, no cosplay evento, de Elvis. Mano. É, você pode ser quem você quiser, cara, tá livre, entendeu? Cosplay de Elvis gordo. Quer ninguém ser nunca Naruto, faz cosplay de Elvis magro, né? Então. Então, aí você pode, sabe? Mas no concurso, você tem que ter fidelidade ao personagem, entendeu? Vou fazer uma pergunta. Para ser parecido, é mais importante que seja, que seja naturalmente mais parecido ou que o que seja visualizado seja mais parecido? Pelo menos fisicamente parecido, né? Acho que fisicamente parecido, assim. Tem gente que também se maqueia muito, põe uma peruca, põe uma lente de contato e aí, e aí incorpora, fica parecido. Entendi. Também. Eu já vi uns cos pobre da Lara Croft e da Kami do Street Fighter que dá não. Então. Tipo, pra passear no evento, com certeza, vai do que você quiser, meu. Bota um turbante lá, fala que você é o, sei lá, mano, Alibaba, faz o que você quiser. Só não vai ganhar o concurso. Só não vai ganhar o concurso. Seguindo aqui nas atrações, com relação às bandas, a gente já falou do Flow, né? Uhum. A gente vai ter também a gravação ou é a divulgação do DVD já gravado do Detonator, do Detonator. E as músicas do Metal? É, ano passado a gente trouxe o Detonator a primeira vez pro Sana. E ele já tava, o Bruno Suter, que é o cara do Hermes e Renato, já tava maluco, tipo, não, quero ir pro Sana, me ajuda, me leva, vamos lá e tal. E aí a gente conseguiu, eu convenci o pessoal da produção aqui, eu falei com eles lá, eles toparam, a gente fechou um negócio, eles vieram pra cá fazer o show. E o show foi muito bombado, assim, foi muito legal. Sabe, O Bruno Suta é um cara que eu respeito muito. Assim, não, que ele não esconde o quanto que ele se esforça pra fazer acontecer a vida dele. E ele, cara, ele é um cara de uma super humildade, assim, sabe? Eu foi engraçado porque ele veio pra cá. E aí ele tava com a namorada dele, com as musas do metal, inclusive, chegaram, tipo, de madrugada aqui. Era, tipo, 3 da manhã, sabe? A namorada dele é a Nive, né? Que também tem um programa de games. É, que apresenta os resultados de coisas de MMO e tal, de campeonato de esporte. É bem... Ela trabalha pra X5, se não me engano. Legal. E aí, assim, eles acabaram de chegar e, assim, ele tem uma loja, sabe? Ele monta uma lojinha no Sana. Ele monta uma lojinha no Anime Friends. Ele monta uma lojinha em todo lugar. Ele vende. E ele que vende. Ele fica lá vendendo. Eu acho sensacional. E ele é um cara que, assim, ele decidiu não ter gravadora. Ele decidiu lançar as músicas dele por ele mesmo. E ele mesmo vender pras pessoas, entendeu? Ele aproveitou a fama que ele teve, assim, tipo, dele ter ficado conhecido no Hermes e Renato. Quando o grupo meio que se desfez, ele pediu o direito do Detonator, sabe? Com a personagem dele. Só que era o Massacration, né? É o Massacration. A MTV tava com direito do Hermes Renato, de todos os personagens e tal. Ele chegou e falou, pô, já que a MTV vai acabar, me devolve o Detonator, pelo menos. E conversou com os sócios na época e tal. A galera falou, não, beleza, fica com o cara pra você, né? Com o personagem, que é você, né, na real. E aí ele começou a trabalhar o Detonator. Tipo, vamos fazer o negócio ficar bacana e tal. Só que, assim, ele tem essa coisa dele pegar e dele mesmo fazer e dele mesmo ir atrás. E você percebe, você olha na cara dele, você percebe que ele é um cara que tá vencendo pelo esforço, sabe? E então, ele chegou aqui 3 da manhã e o Sana ia abrir às 11, eu acho, primeiro dia abria, parece ser 11 horas ou 10 horas. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu quero estar no evento às 8. 7:30 eu tô aqui no lobby, beleza? Se você me buscar. Caramba. Aí a Nive e as outras meninas... Caraca, assim, mas peraí, a gente vai a gente acabou de chegar de viagem, a gente dormir aqui vai ser tipo umas 5 horas, 3 e 4 horas, sei lá. E aí você vai acordar depois, ele falou, não, 8 horas eu tô lá, eu preciso montar a lojinha e ficar lá vendendo. Meu show é só no domingo, sei lá. E aí ele realmente fez isso. Ele pegou, o pessoal foi buscar ele de manhã, levou ele pra área de evento. Ele ficou na área de evento vendendo todos os dias. Ele é uma pessoa super do bem, assim. Ele tá lá, ele tá vendendo, esse esforço é dele. A grana que ele ganha é dele, sabe? Ele toca a empresa de uma pessoa só, assim. Ele é tipo super herói, sabe? Porque é aguentar. Ele fez tudo isso, ainda gravou, ainda fez o show. A gente negociou umas câmeras e tal, gravou o DVD, que é esse DVD que ele vai lançar agora. A gravação ficou ótima, ficou linda, sabe? E ele vai... Foi gravado em 2014 e vai ser lançado 2014, agora. Isso. E assim, ele topou vir pra cá. Ele veio a primeira vez, a gente fez toda uma negociação de artista, com cachê, com várias outras coisas. E como ele conseguiu produzir esse conteúdo aqui, ele já tá vindo bem mais na brodagem mesmo, na amizade, sabe? Não, eu quero tocar de novo pra essa galera. E, pô, foi muito divertido. Eu quero mostrar pra eles como é que tá ficando esse DVD e tal. Então as condições pra trazer ele novamente foram bem mais facilitadas, vamos dizer assim, sabe? Foi bem mais fácil a conversa, foi bem mais fácil a maneira do que ele vai fazer aqui. Ele veio meio como amigo, assim, sabe? Oh, legal. Ele vem, vai montar a lojinha dele, vai ficar aqui os 3 dias, então vai ser divertido por conta da presença dele mesmo, assim, sabe? Oh, legal. E você, ouvinte, Headbanger truzão aí, que faz críticas ao Bruno Suter, acho que ele faz só aquela brincadeirinha ali do Massacration, aquela galhofa. O cara toca muito. Se você puder, veja uns vídeos aí. Ele tinha uma banda, não sei se tá tocando ainda, uma banda cover do Death. Cara, eu vi, ele toca muito baixo, ele toca muito mesmo. Então, é um cara que, desde já, eu já quero um dia trazer ele aqui pra conversar com a gente no podcast NHS. Se um dia tiver a oportunidade, vai ser sensacional. Sim, um cara que eu admiro pra caramba. Cara, vai pro Sana, ele vai estar na lojinha. Opa, olha aí. Ele vai tentar te fazer comprar uma camiseta. Você compra a camiseta. Cara, tá valendo demais. É legal que assim, ele não tem firula, não. Cara, é bem sossegado. É bem, não, vamos, quer fazer aí, beleza. Engraçado, até eu fiquei espantado, porque você... Geralmente, quando você fica famoso e vai ficando velho, você fica cheio de mania, sabe? Uhum. Tem aqueles caras que falam, não, eu não quero, eu só como o M&M vermelho, sabe aquelas coisas? Tem esses caras mesmo. A jujuba verde. Quando eu comecei a trabalhar com esses cantores, com esses artistas, eu comecei a perceber que tem mesmo, sabe? Tipo, não é brincadeira, estão inventando. Ai, cadê minhas 50 toalhinhas brancas? Eu não sei o que você vai fazer, mas tem que estar lá, sabe? Imagina então, que tem chubuá que não faz. Você vai ficando com manias, assim, do tipo, ai, eu não quero... Tem gente que fala, olha, eu não quero falar com as pessoas. Eu estando aqui no meu camarim, por favor, não entra ninguém. Eu não quero ver ninguém, sabe? Tem toda uma preparação. Pessoal aí que vai tirar foto, cobra R$500 pro meet and greet, aí vai tirar foto, não pode abraçar, né? Não pode tocar. Exato, uma distância da pessoa. Tipo, ai, eu não gosto de contato físico, deixa o cara pra lá. Pô, não faz o negócio. Não vou dizer quem é, não. Só vou dizer que a terra dela tá tendo o Pan-Americano. E é isso, cara. Seguindo aqui no, na linha dos anime, dos games, você falou que você tinha visto que vai ter uma exclusividade lá com relação a Dragon Ball e Naruto, né? Sim, jogos, na verdade, Cavaleiros e Naruto. Vai ser uma antecipação aí de jogos, como é? É, na verdade, a gente vai ter... eu conversei com o pessoal da Bandai no Japão, Bandai Namco, e eles têm dois jogos que eles vão lançar, um em outubro e o outro em 2016. O de outubro é o Cavaleiros Alma de Soldados, que é um jogo novo dos Cavaleiros do Zodíaco, que pega as sagas desde de Asgard até a saga mais recente, Asgard, Poseidon e Hades, né? E esse jogo ele vai ser dublado em português, então ele tá com hype bem alto, assim, porque os fãs de Cavaleiros querem muito ver como é que vai ser dublado e tal. E o jogo de 2016 é o Naruto Ultimate Ninja Storm 4, que é um jogo de Naruto que vai ser lançado pro PlayStation 4. São jogos da Bandai baseados em desenhos animados japoneses e tal, são bem com hype bem alto. Só que o interessante é o seguinte, os jogos só vão ser lançados daqui a alguns meses. E eles abriram uma exceção pra gente, que é permitir que as pessoas joguem, que o grande público jogue os games antes, entendeu? Joguem tipo um ano antes, o cara, sei lá, 6 meses antes, o cara vai poder jogar as coisas antes de sair. E assim, geralmente esses jogos de teste, eles só são liberados pra jornalistas e a portas fechadas, entendeu? Sem poder falar antes de data X ou Y, sabe? Então, essa vai ser a primeira vez que pra Fortaleza a gente vai ter acesso a um jogo que não vai ser lançado agora, entendeu? Que vai sair daqui pra frente. Então, o público vai poder testar, de fato, um game recente e falar sobre isso, entendeu? E comentar sobre o assunto antes mesmo de ele estar à venda pro público. Sensacional. Então você aí, ouvinte, que tá em dúvida ainda. Você tá em dúvida ainda, não, não sei, tenho vergonha, minha fantasia do Homem-Aranha tá suja. Dá um jeito aí, cara. Compra os ingressos, se possível, compra logo o combo pros 3 dias, que sai mais barato, sai mais em conta. E olha aí, é exclusividade do Sana. Você vai poder testar esses jogos sensacionais antes de todo mundo. E depois vai poder sair comentando aí nas redes sociais, tirando um monte de bacana. Não, então aí, meu, vai ser bacana porque, cara, é um jogo, é uma demo que saiu da E3, que é esse maior evento de games que acontece em junho, que só acontece em Los Angeles, e quem foi até lá pra jogar é que jogou, entendeu? Então vai ser o público, legal. Ó, você vai jogar um negócio que, cara, você não vai ter chance de ver em outro lugar, sabe? Assim, até as máquinas, o que a gente vai receber, os PlayStation 4 que estão com esse jogo, e não tem disco dentro, sabe? Vai vir a máquina mesmo. Os caras estão mandando da Sony lá de São Paulo a máquina com esse negócio montado. Pelo amor de Deus, não vão quebrar isso aí não, que o pessoal tá desenvolvendo isso. Perder aí já era. Então tem que jogar com calma, vai ter que botar segurança lá pra galera não quebrar. Então, de banda aqui, na sexta-feira a gente vai ter o Detonator e as músicas do Metal. No sábado vai ter o Flow. No domingo, Joe Inoue. Isso. E aí a gente vai ter também dubladores e o pessoal, os vloggers, os youtubers, né? Tem o Muka Muriçoca, quem mais? Sim. O Charles Emanuel e o Sérgio Sterne. São os dubladores, é. O Muka, ele é, assim, um cara dessa comunidade gamer doidona, que é um cara que, assim, ele é meio que... Só chama ele de Amaury Jr. do YouTube. É o Amaury Jr. do YouTube, que o pessoal fala, que ele fica muito bravo. Ele faz socialite gamer. É, ele é um socialite, vai lá pros youtubers, entrevista os caras, e aí, o que você tem feito, não sei o quê. Mas ele faz uma bagunçona com a galera. Então, o divertido é que ele com a câmera dele, com as brincadeiras que ele faz com o público, ele vai acabar divertindo muito a galera ali, sabe? Ele é um cara que não fica isolado dos fãs e tal, ele se mistura com a galera. É meio uma pegada meio... Meio eu andei vendo os vídeos deles aqui, ele é meio malucão, né? A gente vai colocar vídeos aqui, links pros vídeos dele pra você conferir aí, que o cara é meio malucão, mas é muito engraçado e vai dar pra curtir ele ao vivo lá no Sana. Sim, com certeza. Já tá valendo a pena só por esse monte de coisa aí. O Sana, como ele é um evento multitemático, ainda vai ter campeonatos de jogos da Blizzard, campeonatos de jogos da Riot, League of Legends, o Hearthstone vai estar rolando lá um campeonato de games, vai ter uma área de card game pra você poder jogar, vai ter, meu, venda de camisetas, canecas e coisas desse tipo, em lojinhas, e vai ter o Maid Café, onde você pode ir lá com as meninas vestidas de maid, né, de tipo empregadinha, assim, te atendendo com bolinhos de refrigerante, coisas do tipo, então... Toda a estrutura, né? Começa 10 às 20, vai de 10 da manhã às 8 horas da noite. Tem toda a estrutura lá, confortável, no ar-condicionado, o centro de eventos do Ceará. Pode vir, estrutura pode fantástica. Pode vir com o cosplay que for, que você não vai nadar no suor, não. Você vai estar bem. Olha, rapaz. A primeira vez que vai ser no centro de eventos do Ceará? Não. A gente fez já umas 2 ou 3 edições anteriores. Acho que é o segundo, é o terceiro ano, eu acho, no centro de eventos. Há pouco tempo tava com um stand fantástico no Shopping Guatemi, né? Eu passei lá, tinha uma exposição de uns action figures, uns status grandes assim. Sim. Fantástico. O pessoal lá tava parando, tirando foto, tinha umas senhorinhas lá de 92 anos também. Eu acho que ela... eu acho que ela parecia com alguém. Ela falou alguma coisa sobre algum bolo que tinha mandado. Mas esse lance das estátuas e das figuras, né? Tipo, é uma outra parte da cultura pop que é bacana, que é você comprar uma estátua do Homem-Aranha, sabe? É engraçado que, assim, também é uma coisa de, ai, no passado ninguém fazia isso, entendeu? Comprar uma estátua de R$1.000 do Homem-Aranha pra colocar na sua sala. Olha que coisa de retardado, entendeu? Aí você fala, não, hoje é normal. Tipo, a galera vai e compra e é legal pra caramba, sabe? Eu fui no... Tem uma loja conceito em São Paulo chamada Iron Studios, que faz esse tipo de peça, que vende pro Brasil inteiro, sabe? É uma coisa bem comum já, sabe? É uma peça de arte, praticamente, você compra e coloca lá. Eu tô nessa aí, eu tô tentando criar coragem, mas o máximo que eu obtive até agora foi os Minions do McLunch Feliz. Não, é pior que, cara, né? vai comprar o primeiro, bicho, você não para nunca mais. Já vou avisando logo. Eu comprei um bucho do Homem de Ferro, que também serve como cofrinho, comprei lá nos parques da Universal. Beleza, André, tem mais algum ponto que você queira abordar? Eu tenho, eu quero dizer ao Renato que foi realmente um podcast supimpa, né, a participação dele, mas ele foi o convidado, talvez, Sidney, que tenha passado menos constrangimento, né, no nosso podcast. Verdade. Já fez guitarrista de blues tocar chimbinha, que mais? Tocar calypso. Já fez um chinês dar uma bronca em chinês, né? O Leandro, ele deu uma bronca em chinês. Tá aprontando alguma coisa aí, André? Não, então, como tem esse improviso, né, nas nossas gravações, eu pensei agora de última hora o seguinte: quantos ingressos nós vamos sortear aqui pelo podcast NHS para o SunFest 2015? Eu tô pensando no tamanho da comida de rabo que eu vou levar. Se vocês quiserem sortear, eu acho que, meu, 5 pares de ingressos, talvez, pra 2 dias do evento, eu acho que pares é legal. Se pegar e pegar um sábado e domingo lá, talvez seja legal. Eu posso conversar com o pessoal da produção e vocês pegam lá com eles depois. O sorteio e entregar isso pra galera a cargo de vocês. Legal, olha, quem não chora não mama. Cinco pares de ingressos, é isso? Isso. Caraca, meu irmão! Sensacional! Tá trolando com a gente. Só não pode virar cambista, mano. É pra pegar os ingressos aí. Sorteia 5 pra 5 pessoas diferentes. Então, beleza, finalizando o nosso papo aqui. Então, se você quiser acompanhar tudo aí do evento, todas as redes sociais estão utilizando a hashtag Sana2015. Fora isso, também tem o portal sana.com.br. Fica ligado aí também nas mídias sociais do podcast NHS, que vai ter todas as informações. Quero agradecer de antemão aqui o Renato Siqueira, que, poxa, que pena que a gente vai dar uma corrida aqui na gravação, mas tem muito assunto pra gente comentar aqui. O papo foi muito legal. Sim. Ah, tô feliz, meu. Se vocês precisarem de outro podcast, é só me dar um toque que a gente grava de novo. Você já está amarrado. Amarrado em nome de Joy Noi. Amarrado. Beleza, obrigado. A gente vai soltar agora o Renato, que soltar parece que o cara tá preso, né? Bora! Mas a agenda dele tá corridíssima. A gente tá aqui na semana do Sun, então muita coisa pra ajeitar, muitos artistas pra receber no aeroporto, estrutura de som fantástica e lá do centro de eventos, que vai estar pronto para receber nos entornos de 60 a 70 mil pessoas, que normalmente é o público do Sana, não é isso? Isso, a gente tá lá, a gente, braços abertos, ó, tem ar-condicionado, tem água, tem show, tem comida, tem coisinhas para você comprar, você pode vestir do que você quiser, basicamente, meu, é o carnaval mesmo, dos otakus, dos nerds, dos geeks, pode ir lá que a gente tá lá esperando por vocês. Beleza, show de bola. Então, Toda terça-feira tem episódio novo do NHS, e esse foi o NHS Extra Especial Sensacional Fantástico e Supimpa, né, André? Supimpa. Sobre o Sana 2015, completando 15 anos. Então, obrigado mais uma vez, valeu, André, valeu, Renato. Valeu, opa, galera. Obrigado. Valeu, abraço. Tchau. Tchau.